No Brasil, o Rubi Saudade sempre foi reconhecido por todas as emissoras de rádio e TV. A nave da saudade. Pelo sistema audiovisual inovador do Pará. Rubi Saudade. Rubi Saudade. Quero saber quem é que tá solteiro na metrópole hoje aí. Beleza, parabéns para todos nós que estamos hoje aqui reunidos. Em uma só festa, em um só show. Afinal de contas, é o encontro das maiores da saudade. E aqui são a Carroça da Saudade, Tupinambá Saudade, Pop Saudade e o ícone das aparelhagens, Rubi, a nave da saudade. E nós que fazemos o nosso Rubi Saudade, queremos abraçar com muito carinho todos vocês, essa galera que está presente. Afinal de contas, muita gente lá fora critica o movimento chamado aparelhagem, chamado festas de aparelhagem em Belém do Pará. E eu só quero aqui ressaltar que aqui tem pai de famílias, tem trabalhadores, pessoas que passam a semana trabalhando para no final de semana vir se divertir a um custo menos, claro, com as aparelhagens. E eu quero abraçar todos vocês, porque essa história de aparelhagem em Belém do Pará não é o Rubi que faz o Pop Saudade, a Carroça e muito menos o Tupinambá, e sim o povo do estado do Pará. E eu quero uma salva de palmas para o nosso estado do Pará, para vocês paraenses. Um abraço do seu amigo DJ Júnior Moreno e para a gente começar, bora para cima, garoto! Alô, Metrópole! De Manaus chegando junto aí, ó. Vamos lá. Vambora embora, mano. Junta logo teus panos. E a baladeira, o popopô já vai zapar. Te passa logo o extrato, aquele passe corre. E já tá do meu lado aqui o DJs Rafael e o meu parceiro Jairinho. O trio que comanda o nosso digital. Quero saber se já tem alguém do Paysandu aí. É do Paysandu, dá um grito! Cadê a galera do Remo? E o grito! Vambora embora, mano, junta logo teus panos. E a baladeira, o popopô já vai zapar. Te passa logo o extrato, aquele Rubi! Vê se não esquece o paneiro de farinha que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher. Como é que é? Sabe, irmãozinho Márcio, lá do Guamá, do Sul Tribal, daqui juntinho com a sua esposa. Toda galera, um abraço, Márcio. Essa Bahia é brava, a embarcação é boa, mas eu tô vendo que cê... superlotação. E aí? Nós vai contra a maré, eu preferi a pé. Foi só amigo parceiro Givaldo Santos, já registrando tudo aqui no Fest Saudade 2015. Alô, Givaldo! Juntos humanos vamos tomar uma. E aí, papai, como é que tá aí? Estou te falando. Mas olha quem eu vejo. Só para começar. Quem tá solteiro na metrópole? Um abraço aí o nosso amigo Marinho, Celso e também o Daniel. Um abraço no coração. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu Rubi! A nave da saudade. A nave da saudade. A nave da saudade. A que é? Você conhece? E a galera vai girando, vai girando. A nave da saudade. A nave da saudade. Pensar no embalo do Jotason. A qualidade na seleção. DJ Wellington e a multidão. Fala de Nelson. Passa povo de Valvecães. Amiga de Nelson aí do Martelinho de Ouro, cara considerado, faz parte aqui do círculo. Um abraço, Júnior Moreno e toda a equipe que faz o nosso Rubi. Alô, Rafa! Nessa noite especial, vou curtir com Jota Som e o fruto sensual. E aí? Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, Jota Som leva. Meu amigo Chiquinho, Celso, Daniel, galera curtindo hoje aqui no Fest Saudade 2015. É Jota Som. Parceiro Caroço. Só a galera do papão joga a mãozinha pra cima. A galera do papão joga a mãozinha pra cima. Quem é do Paissandu joga a mão pra cima. Galera do Paissandu tá aí. Será que tá? Galera do Paissandu tá aí! E joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, galera do Papão, galera do Papão! E a galera do Clube do Remo tá aí! Não, tá fraco. Me falaram que tem imagem mista do que Paissandu hoje, eu não acredito. Cadê a galera do Remo? E joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, galera do Leão, galera do Leão, galera do Leão. A nave da saudade. Rubi. Quem tá no camarote? A Irá? Não. É Irá, companhia do Derpal. Espero, baby, vem comigo cantar. Hoje eu quero curtir esse som. Em Castanhal, ele é a sensação. É o Toda Som, o campeão. É o Toda Som, o campeão. É o Toda Som. Quem tá aqui com a gente, o nosso amigo Márcio, mascote aí do Tupinambá. Um abraço aos seus, os varejeiros. Toda a galera, alô Cacique, meu amigo Pança da Estiva. Essa galera, gente boa. Galera tá aqui, na nave. Oi, quem é? Rubi. A nave. Girando, girando, girando, girando, girando, girando, janejão. Um abraço também ao Flavinho, Flavinho, Celso, cara que faz parte aqui do círculo de amizade do Júnior Moreno, DJ Rafael, do nosso parceiro Jairinho. Olha aí. Espero, baby, vem comigo dançar. Hoje abraçar com muito carinho a família Metralha. Galera metralhando tudo e fazendo a nossa peça. Já vai curtindo. Escravo fui do seu olhar, e mesmo assim ela me abandonou. E ela zombou do meu amor, e a seus pés eu implorei. Olha a saudade aí, ó. Olha aí, Rafael. Apolo. Já é sócio da carroça, esse rapaz aí. Ela foi embora. Tô te falando, João. E jamais vou... É o Fest Saudade 2015. E a galera vai só na mão. Amigo parceiro Ivan da Latina. Alô, Ivan. O Charles lá no Guavalo, Charles, um abraço, viu? Obrigado pelo carinho. Você sabe que você tá no coração. É verdade. Pra mim o mundo se acabou. Ela foi embora e jamais voltou. Eu nunca amei assim. Ela me abandonou aqui na metrópole. Zombou do meu amor, e a seus pés eu me Tantas vezes eu falei, tantas vezes implorei, pra você ficar comigo. Mas não teve jeito não. Fala, Chiquinho! E fechou o seu coração. Olha a equipe, só prejuízo, né? Triste no meu canto. Lá de Terra Alta. Quero abraçar aí os amigos de Terra Alta, valeu. Eu sofri demais, não negarei. Muito tempo por ti eu chorei. Agora tudo é passado, já não sinto nada com você aqui. Ser o maluquinho, Rodrigo. Alô, maluquinho. Sangue bom. Olha aí, Givaldo. O amor não é assim. Hoje você vem a mim, só que eu não estou mais nessa. Agora não lhe quero mais. Amar você não sou capaz. Não fui eu que quis o abraçar meu amigo Cabo Nélio, o Moreno Digital, saudade da Pratinha, cara que a gente tem um carinho e um apreço muito grande, viu, Cabo Nélio? Obrigado aí. E a galera da Nave da Saudade, a aqui no Fest. Vamos lá! Eu sofri demais, não negarei. Papai, como é que é? As apimentadas do Juruma, lá do Jureco. Abraça aí, Bete Nazaré. E a Cristiane. Só um pouquinho. Quem é você? Sou um gato louco, carinho. Oh, oh, oh. Alô, Cristina. Carente de amor. É como eu estou. Você gosta? E se a cama? Se a cama quebrar, pode gritar, que é tão bom. Grita! Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau, gato está morando em meu quintal. Abraço aí a Marciane lá do Icuí. Galera curtindo com a gente. Abraço do nosso amigo parceiro DJ Jairinho aí. Logo mais tem Jairinho, tem DJ Rafael, tem muita coisa. Deixa eu te amar só um pouquinho. Quem é você? Sou um gato louco por carinho. Oh, oh. Carente de amor. Abraçar a galera aí, né, Rafael? Meu amigo Marcos. Chiquinha aí, galã de Coraci, um abraço! Hoje a saudade me mata a todo momento. Saudade. A tua ausência machuca o meu coração. Sem você, minha vida já não tem mais sentido. Os bons momentos vividos ficaram na recordação. Passando com muito carinho, nosso amigo Pílula Azul, cadê ele, hein? Alô, Pílula Azul, e aí, papai? Companhia da esposa, né? Um abraço! Alô, Metrópole! Seu carinho, eu não deixo. abraçar nosso amigo Marcelino também com a gente. Alô, Marcelo. Galera curtindo com a gente, só de boa. E o que foi que eu ganhei? Saudade, só ganhei saudade. Vem, vem. Vem, amor, me aquecer, me beijar, vem fazer renascer a chama da paixão. Parceiro Kleber Assunção, chegue junto aí, papai. Lá da prefeitura de Ananindeua. Recebe o carinho do Júnior Moreno, do Rafael e do Jairinho. Abraço aí, Kleber. Como é que é? Sei que um dia alguém fez você chorar. Alô, Ednelson, martelinho de ouro. Eu transformei sua dor em felicidade. Seu pranto eu Esse é o Feste Saudade 2015. Alô, Ribamar Merengueiro. Meu bem, quero dançar contigo. O que é que ela quer ser? Quero ser o seu amor, amante, amigo. Quero desfilar ao seu lado. Pega o seu Jairo na área, papai. Porque logo que eu lhe vi, galera do Cidade Folia aqui na área, um abraço pra vocês aí. Eu só quero um minuto de atenção, porque nele eu vou abrir meu coração. O nosso amigo Elias e a Rosinha, valeu. E verás o tanto quanto eu lhe venero. Eu senti que é você, meu caso certo. Junto! Vamos dançar! É amigo Periquito aí, Periquito! Ele e a sua esposa, né? Eu um abraço, Júnior Moreno, obrigado, viu? Seu namorado. Ele tá de casamento novo. Rubi. Eu só quero um minuto de atenção. Porque nele eu vou abrir meu coração. E verás o tanto quanto eu lhe venero. Cadê o Walter? Walter Lemandeiro. Velha guarda lá. Do Areia Branca, né? Alô, Walter. Preciso de você. Sangue bom. Só quero lhe amar. Quero sentir você. Eu só no caqueado. Pega o meu parceiro cara de cavalo na área. Nossa amiga Sandra, Shirley e a família Metralha. Um abraço, Júnior Moreno, obrigado. Alô, Irã! Eu gosto de ver teu filho dançando, viu, Irã? Essa onda aí. Segura, garoto! DJ Júnior Moreno. Lembre-se onde eu, quando j'ai rivé. Réconciliation, nous t'es bien marché. Avec beaucoup de force et même de courage. Amigo Xará Júnior aniversariando. Os parabéns aí pra você, viu, Júnior? Oi! Si on dit, pas nous péquer, j'ai rivé. Réconciliation, nous t'es bien marché. Eita, Nonato! Avec beaucoup. O homem da tatuagem que não sai da pele. Alô, Rai! E o dançarino? Castanhal aí, os amigos de Santa Isabel do Pará. Um abraço, Júnior Moreno, obrigado pelo carinho. DJ Júnior Moreno. Balança. Sacode. Observei a cadança. Olha agora. Olha o caqueado agora. E os merengueiros de plantão, a galera do Lambadão. Daiane Digital, Daiane. Bora, Walter! Aline, cadê ela? Pra quem tá solteiro hoje aí, ó! Direto do vinil, né, Rafael? Rafael disse, Moreno, eu tô com dois par de agulhas novas aqui. É Shuri. Na época, né, Rafael? Lembrando a galera, o DJ Rafael agora, esse queirão tá aqui com a gente. Ele é a velha guarda do Júnior Moreno, o tempo do Crocodilo também, né? E agora a gente se encontrando aqui na Nave da Saudade. We'll be right back. abraçar aí o nosso amigo parceiro Toninho, o Celso. Galera que teve ontem lá em Barcarina, já estou aqui. Galera de Marituba! DJ Júnior Moreno, detonando só as que marcaram em sua vida. E a gente vai pegando a gata, dá um cheiro nela. Bora coxar ela, bora. Bora coxar ela, bora. Você vai ficar em mim. Pode. Nosso amigo Tovan não dá pra e o Bermuda. Lá de Santa Isabel, é mesmo? Olha aí. Quando vem, como é que é? Faz a gente se perder. Faz o coração doer. Faz a gente enlouquecer. É parecido. Eu só sei fazer amor te chamando, gritando seu nome. Eu só sei te amar. Sinto falta de você quando some. A dor me consome. Eu sei que nunca mais te esqueço. Basta só fechar os meus olhos e bem. Pra te lembrar. Oh, paixão. França Única, alô França, um abraço pra você, Edmilson. Um Valder aí, né, mano? Lambadeiro, velha guarda, né, Valder? Você vai ficar em mim. Pode ver, não dá pra esquecer. E o amor tão forte assim, quando vem. Faz a gente se perder, faz o coração doer, faz a gente enlouquecer. Eu só sei fazer amor te chamando, gritando seu nome. Eu só sei te amar, sinto falta de você quando some. A dor me consome, eu sei que nunca mais te esqueço. Pois basta só fechar os meus olhos. Eu só sei fazer amor te chamando, gritando seu nome. Eu só sei te amar. Sinto falta de você quando some. A dor me consome. Osílio Márcio lá do Guamalo, Márcio! Não se afaste de mim. Aqui tem um coração pulsando dentro do meu peito. E grita que está te amando. Não se afaste de mim, que tem um coração pulsando aqui dentro do meu peito. E grita que está te amando. Mas quando você vem, eu volto de novo, vou reencontrar você. A saudade me maltrata, a distância. Abraço aí, nosso amigo Carlinho, Denilson também. E em companhia da esposa aqui, valeu. Se é amor ou paixão, pergunto pro meu coração. Se a culpa é sua. Se hoje você me despreza, amanhã o que me resta? Sofrer de saudade. Chamar ele aqui no painel, cadê? Manda 007. Ele tá aqui do meu ladinho, ó. É o Potinho Gostoso, né, Potinho? Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Eu não sou fiboy, mas tô na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai. Sofri boy, mas tô na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta. Sou um gordinho, sou gostoso. Sou o rei do paredão. Boto boné da John John. Fala, Juninho! Invejoso passa mal. Amigo Miguel, lá no 40 horas, olha o Miguel. Frequento academia, mas as novinhas pedem. Sou um gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. E ele é. Sou um gordinho gostoso. Gordinho gostoso, sou um gordinho. A nave da saudade. Eu não sou fiboy, mas tô na Rubi. A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai. Eu não sou Abraçar nosso amigo Aldo, os amigos de Marudazinho, uma terra que eu tenho carinho e respeito sempre muito grande. Galera de Marudazinho, Festival do Açaí, obrigado pelo carinho. Aqui no Festa Saudade. Sou um gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. E esse cara tá aqui, ó. Sou um gordinho gostoso. Nossa amiga Lene da Nave. E as poderosas Lolene. Eu não sou fiboy, mas tô na moda. A mulherada gosta. A mulherada do papai. Eu não sou fiboy, mas tô na moda. A mulherada gosta. A mulherada gosta. Sou um gordinho, sou gostoso. Sou o rei do paredão. Boto boné da John John. Copo de uísque na mão. Invejoso passa mal, porque minha vida é assim. Não frequento academia, mas as novinhas pedem em mim. Sou um gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho. Queremos abraçar gostoso, nosso amigo Nazareno, eu não sou deficiente físico lá moda, de Coraci. E ele tá sempre no Rubi. Alô, Nazareno. Fete Saudade 2015 e a nave tá no ar. Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora. A nave da saudade. A nave da saudade. Rubi. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe. Primeira vez que eu ouvi essa música, eu disse, é sucesso. Olha aí! Oba! Seu sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar. Yeah. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Alô, Klebe, tá chegando aí, ouviu, papai? Klebe da Prefeitura, lá de Ananindeua. Tá na área. Alô, Estevão. As lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar. E o que é que tu quer? Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Nossas poderosas estão em peso curtindo a nossa nave da saudade na metrópole. É só o primeiro tempo, segura, garoto! Égua, assessor Beto Metralha, mãe? Não, é ele, é. É seu amor agora. Cadê? Não há saudade depois. Agora pra achar ele, hein? Seu carinho pela vida fora. Diz que o fim para entre nós dois. Alô, Betão! Sua companhia, caminhar na mesma. Nosso amigo Mário de Salvaterra também, de Vila Nova. Que um certo dia. Um abraço aí pra vocês, ouviu? A nave da saudade. Vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida. Não estarei por perto pra enxugar. Eu quero viver a vida, quero Sou baile da saudade, daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os corpos se esfregando. Para Sussão, para Sussão! Pra dançar bem juntinho. E aí, Metrópole! Volta! Eu te juro que dançar colado com você. Volta, volta, volta! Volta! Seu carinho me beijando, me fazendo. A melhor festa é. No baile da saudade. A nave da saudade. A nave da saudade. Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta. Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Volta. Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta. Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Amigo Marcinho também, companheiro da sua esposa, um abraço no coração, valeu, viu? Ele tá aqui no Rubi, é... A Nave da Saudade. Parceiro Derbal, nossa amiga Irá no camarote. Essa galera, gente boa do coração da gente. Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu. É o ginásio, né, Irá? Eu acordei e o mundo. Dá pra ideia, viu? Esplêndido Rubi. E gira, gira, gira, gira. Pra gente relembrar essas músicas que realmente tocaram e fazem a galera dançar e recordar aqui. Áudio e vídeo, né, Givaldo? Na época. Parceiro Ednelson, martelinho de ouro, cara considerado, faz parte aqui do clima do Rubi. Um abraço, Ednelson! Magno, diretoria, tá na área, pode crer. Aí conhece. Alô, Kate, é verdade. Gostei da barbicha, viu? Vamos! Indiscutivelmente, Splash. Meu amigo Euler, lá de Ananindeua! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. Eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no fã-clube os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão. Dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência. E aí, Metrópole? Comigo. Isso eu nem como é que é. Ser o Max da tatuagem, alô Max. Um abraço aí no coração, gente do coração da gente. Machucou, porque simplesmente foi Wilson. Ao som do Rio Poderoso, comando do DJ Gilmar. Wesley vai você dançar, a nave vai decolar. Ao som que ele tocava, a gente se encarava. Para a capa da minha ânsia, chamei para dançar. Quando a gente dança... Eu quero sinceridade, quem não tem hora pra chegar em casa hoje, coloca essa mão pra cima aí, quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha, joga a mãozinha. E eu já vou chamando o parceiro... Rafael, logo mais tem Jairinho, tem muita coisa pra rolar na metrópole, vamos lá. Olha o DJ Rafael, meu parceiro agora também aqui na nave, vamos lá. Espero um dia poder te encontrar. Rubi! E reviver aquele amor que não pude te dar. Olha o estou na área, viu Rafael, olha aí. Parceiro Thiago dos Impregnados também. Um abraço, Júnior Moreno, Jairinho, DJ Rafa. E aí? Espero que um dia você possa me notar. Estou à sua volta, só você não me nota. Será que é amor? Aonde irei chegar? Vou chamando meu parceiro DJ Rafael, para quem não conhece, ex-DJs lá do Siqueirão. E agora faz parte aqui do nosso grupo Rubi de Aparelhagem, precisamente aqui do nosso Rubi, a Nave da Saudade, junto com o Júnior Moreno, seu parceiro Júnior Moreno, seu parceiro DJ Jairinho. Agora formado o trio Júnior Moreno, Jairinho e DJ Rafael, para detonar, para sacudir e para estremecer! Não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Valeu, Júnior Moreno, com certeza. A gente fazendo uma super festa hoje aqui na Metrópole City Hall. O nosso Fest Saudade 2015. E a nave da saudade junto com o Jarinho, Júnior Moreno. E agora chega o DJ Rafael Saudade, hein? Como é que é, Metrópole? Bora agitar, bora curtir aqui a nave, meu irmão. É, Rubi! Como é que é? Toda a equipe Pílula Azul com a gente também, marcando presença, hein? Nessa festa bonita, trabalho especial aqui do Rafa, hein? Bora, Derval! Ele é Irá, casal 20 do, aqui do Rubi. Forte abraço, hein? Valeu, Irá! Também as poderosas também com a gente. Só de boa aqui no Rubi. Bora, Edmilson! Gente, daqui a pouquinho tem aquela saudade original, aquela saudade gostosa que você dá valor de curtir sempre aqui na nave da saudade. Apesar de tudo, o nosso Rubi toca a saudade original também, viu? Já, já! Rubi. Super Poderoso Rubi. A gente faz o som, você cria as imagens. Como é que é, Metrópole? Pra minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Abraço grande, Maurício do Comércio, toda essa comitiva com a gente aqui. Marcando presença, a galera da cerveja, meu irmão. Fala, Maurício! Do seu sorriso. Valeu, papai! E hoje? Meu Marinho Antônio da TV Cultura, hein? Valeu, Antônio! Pega essa esposa Val, sempre no Rubim. Forte abraço, valeu! Sei que te perdi. E aí? Gente, daqui a pouquinho tem o DJ Jarinho. É o trio de responsa aqui da nave, hein? Daqui a pouquinho tem o Jarinho, hein? Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ando. Mais uma! É igual da música, pai, né? Rubi. O som que bate forte. Amazonas. Dali Pantera! Sei que agora eu posso dizer: te amo, meu amor. Aqui Bicem Fronteira também com a gente, a galera de Castanhal. Vem hoje aqui por Verte Saudade, nossa, muito obrigado, hein? Maior. Aqui Bicem Fronteira, valeu, papai. Meu respaldo, teus beijos em mim. Jorginho da Martinha, Simone, da comitiva Pílula Azul, forte abraço, meu irmão. Obrigado pela sua amizade, viu, Jorginho? Eu te juro, meu amor. E aí? Eu viajo em teus beijos quando estou no Rubi. DJ Fábio comandando o show. DJ Gilmar é quem vem, decolando a espaçonave Rubi. Rubi. Rubi. És meu Rubi, pra sempre vou te amar. DJ Rafael. Nada por você estou. Eu quero só você vir para os meus braços. Especial os amigos aí da equipe Só Prejuízo. A galera de Terra Alta, nosso muito obrigado, hein? Olha quem chegou, papai! Meu aninho Pança, meu irmão. Onde tu andava, Pança? Oi! Meu único amor, a qualquer hora eu te quero aqui. E pra você. passar com muito carinho também o grande Leandro Mon, taxista, os amigos da Pedreira. Um especial toda essa galera, hein? Ele e a Liana, sempre aqui no Rubi. Forte abraço, cachorro. Valeu! Meu Rubi, pra sempre vou te amar. Apaixonada por você estou. Eu quero só você, vem para os meus braços, vem. Você é meu, o Rubi. Agora eu quero ver só quem se garante aí no salão fazer o caqueado, olha. Bora, Tony, manda ver, papai. Vamos lá. Rubi, a nave do som. Quero ver só quem se garante. Quem não se garante, fica só passando o pano de longe e aprendendo, hein? Quero ver! Mas pensa bem nas poderosas do Rubi. Forte abraço, hein? Minha amiga Fábio e toda essa galera com a gente. Forte abraço, valeu! Só os merengueiros no salão! Meu maninho, o grande Edmilson da Estiva, chegando junto para curtir o Rubi, nossa nave, a galera de Vila dos Cabanas. Ontem ele estava com a gente lá em Barca Arena, foi um sucesso total, hein? Valeu, Edmilson! Faz o caqueado, meu irmão. Você irá casar o 20 do Rubi. Forte abraço aqui do Rafa. Valeu! Meu maninho DJ Américo, ele e o DJ Valdinho, lá do Pop Saudade. Forte abraço, hein? Bora, Valdinho! Grande Tata! Uma especial as mercenárias da saudade também com a gente, hein? Uma especial aqui do Rafael Saudade. Sinta-se à vontade aqui na nave. Valeu! Bora, mercenária! Oi, oi! Gente, daqui a pouquinho, aquela saudade gostosa bem agarradinha pra você beijar na boca, viu? Já, já! Ribamar merengueira e a Cláudia, hein? Oi! Bora ver quem se garante assim, ó! Toma, tipo a baba! Rubi, a nave do sol. Gente, depois dessa, todo mundo agarradinho, é saudade original. Bora, Jairinho! Givaldo Gravações. É o Max, é? Bora, Max! Não, olha aí, o Max, sua tatuagem e sua esposa, hein? Fala especial do Rafa, valeu, mamão! O palito. Bora, poderosas! As poderosas do Rubi hoje, hein? Hoje derramando muito gelo. Tá todo mundo estribado aí, meu irmão. De segundo! Givaldo Gravações CDs. O Marinho Givaldo, o cara que grava os CDs ao vivo daqui do Rubi, hein? Daqui a pouquinho ele vai entregar pra família saudade, hein? Bora, Givaldo! Fogo! E aí, Max, se garante? Rubi, o som que bate forte. Gente, chegou a hora de você dançar agarradinha no salão, hein? A saudade original aqui no Rubi, saudade. É a nossa nave da recordação, assim, ó. Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Essa música vai especialmente pro casal Aderval. Ele é irá! Tão profundo. Bora, irá! Já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias. Sua voz tropeçava também. Me falava da infância. Rubi. Nunca teve ninguém. Nunca teve. DJ Rafael. Sentiu o calor de alguém. Nem sequer ouviu a palavra. Leoninho de Nelson aí do Martelinho de Ouro. Ele e sua esposa Kate com a gente, marcando presença, hein? Forte abraço. Sim, aí do Chino Moreno, valeu. Ei, que tristeza. A ouvir. A ouvir. Ednelson Martelinho de Ouro. Parece que a gente vai. Bora, Apolo! Sem querer. Leoninho Apolo, lá da carroça, hein? Depois de tudo. Vem pro bom. Não consigo esquecer. Tempo do Ranulfo, né, moleque? Ela me disse adeus e se foi. Nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai. Oh, oh. De onde, cara? De onde ela veio, pra onde ela vai. Não sei dizer. Vamos ali no Batistão da SAP. Os amigos lá de São Miguel do Guamá chegando junto, hein? Pra curtir o Fest 2015. Pra curtir aqui as pedreiras aparelhas de Belém, hein? Valeu, Batistão! Um abraço pra você, maninho! Nunca teve amor, não sentiu calor. Meu maninho Neguinho, da nave da saudade, hein? Falou, Neguinho! Nem sequer ouviu a palavra carinho. Seu ninho não existiu. Sinceramente, eu chorei de tristeza. Bora, Renatinha! Amiga Renatinha e das meninas da metrópole, hein? Coisa que ela e a Kátia. Merece que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer.